Ao vivo? Ao vivo! Saudações, alviverdes a todos! Eu sou Conrado Cacace, estamos começando mais um Periscatso! Que saudade de fazer o Periscatso, né? 10 dias sem fazer. Não tinha assunto. Palmeiras tirou férias, depois do último jogo da primeira parte da temporada contra o Flamengo. E agora retornou. Não que tenha lá muita notícia, né? Com relação ao retorno, mas o entre e sai de jogador aí sim, né? Deu assunto e vamos ter bastante, bastante coisa, bastante figurinha para trocar aqui. Queria convidar vocês a participarem do Super Chat. Para quem não acompanhou a transmissão do Verdazzo na Copa ontem, o Super Chat é uma novidade. Opa, é uma novidade que a gente passou a implementar agora que o YouTube permitiu, né? Eu já estava tentando fazer isso há muito tempo, desde que eu criei o canal, mas o YouTube que não liberava o recurso do Superchat. Agora liberou. O que que isso quer dizer? O que que é o Superchat? Que vocês podem colocar as perguntas de vocês em evidência no chat. Elas vão ficar por um tempo ali em cima e eu vou responder. Não vai ser pergunta selecionada pelos estagiários, não. Eu vou responder. Se você der a pingada lá e colocar a sua pergunta em evidência, certamente eu vou responder. Mesmo que seja uma pergunta indiscreta, eu vou responder. Não existe pergunta ruim. Existe a resposta ruim. Então, como eu estava falando, o Palmeiras se reapresentou hoje. Trabalho físico, na verdade, de avaliação física, né? Os caras ficam 10 dias fora, 12 dias fora. Pô, dá uma viajadinha, dá uma exageradinha ali no rango, volta errado, volta diferente. Então, todos têm que ser reavaliados para fazer uma programação específica para preparação, para readequação física desses caras, para eles encararem a volta da temporada. Pela programação, o Palmeiras fica 3 dias, quer dizer, hoje, terça e quarta, acho que embarca quarta-feira, quarta ou quinta, para a América Central, acho que é quarta. Porque daqui 5 dias já tem jogo, meu. Sábado tem jogo do Palmeiras. O Palmeiras vai pegar o. Como é que chama o time? Árabe Unido, né? O Palmeiras pega o Árabe Unido, que é um time do Panamá. Depois vai pegar. Esse é um torneio lá no Panamá, um torneio chamado Por La Paz de Colón, e não me pergunte o que significa isso. E depois, no dia 4 de julho, que vai ser sábado, domingo, segunda, terça, quarta-feira, vai pegar o Deportivo Independiente de Medellín, que é um time bom. Que é um time, como eu venho falando, é um time que eliminou o Junior de Barranquilla do Campeonato Colombiano. Mas eles estão na mesma situação que a gente. Acabou o Campeonato Colombiano, deram férias para os caras estão voltando de temporada agora, de férias agora. Então, também vai ser uma amistosão, tá? É um time melhor tecnicamente, mas vai ser uma amistosão. E depois, na quarta, quinta, sexta, sábado, no outro sábado, é isso? Não, no domingo. Aí sim, no domingo da outra semana, pega o Deportivo. Como é que chama esse time, cara? Ala Ruele. Puta, não sei como chama esse time. Peraí que eu vou. Eu só tô com as iniciais aqui. Que ridículo. Era aí que eu ia baixar o que chama esse time aqui. Deportivo. Ixi. É difícil de lembrar assim de cara. Alajuelense, pronto. Que vergonha que eu passei agora. Alajuelense. Vai ser o domingo. Esse é o time fraquíssimo. Mas como eu venho falando, seria muito ridículo se o Palmeiras fosse lá para jogar amistoso e voltar. Como se fosse rotina de jogo. É claro que vai ser rotina de pré-temporada ou de intertemporada. Um treino em 2 períodos. Esses jogos vão ser. Sabe aqueles jogos que vem time da terceira divisão jogar de colete na academia de futebol, vai ser a mesma coisa. Só que vai ser contra time gringo, com camisa, com súmula, com juiz, quer dizer, o jogo entra para as estatísticas oficiais do Palmeiras, mas na prática é jogo treino, gente. Então, é isso que todo mundo ficou muito, porque não vai treinar, porque está desperdiçando, não está desperdiçando nada. Vai fazer... A diferença é que vai dar uma desanuviada, vai dar uma, sabe, sair do ambiente que está pesado. É, mesmo com essa parada, muita exigência, e como tem que ser mesmo. Então é um recurso que o grupo usou, aproveitou a oportunidade de jogar esses torneios aí, depois vai fazer um amistosinho, com despesas pagas, né? Então talvez na ponta do lápis saia até mais barato do que ficar aqui. É, não sei se vai ser mais barato. Mas de qualquer forma, achei uma boa medida. Tem uma coisa que o Zé, do Minha Vida é Você, ele pondera, ele fala assim, mas podia ter prestigiado um pouco mais os palmeirenses de outros centros, que não veem o Palmeiras com tanta frequência. Verdade. Poderia ser um outro tiro, né? É, então, na verdade, como eu enxergo isso? O Palmeiras tinha dois caminhos a seguir. Ou prestigiar a torcida e dar uma turbinada no marketing, fazer um agrado para essas pessoas, ou buscar um... Mas aí, qual seria o ponto negativo disso? Você não ia ter sossego, ia ter aquele oba-oba, sabe, gente no hotel, gente no aeroporto, aquela buzinação, imprensa brasileira, ao passo que quando você sai fora, você fica livre disso. Então, você tinha vantagens e desvantagens nas duas escolhas, eles fizeram uma das duas escolhas, tá? Não vou entrar no mérito qual deveria ter sido a escolha feita. Eu acho que as duas teriam, como eu disse, prós e contras. Então, que a diretoria escolheu, está escolhido. Quem não vai viajar é o Keno. O Keno, como eu disse, vocês podem fazer pergunta aí no Top Chat, hein? Tá? Qualquer contribuição aí, qualquer pingadinha já vale uma pergunta em destaque ali no Top Chat. Já podem começar a fazer pergunta. O Keno não vai para o Panamá. O Keno sequer se representa, ele que encerrou a temporada lesionado, né? Ele teve uma lesão na coxa. Rapaz, eu esqueci o microfone. Vocês estão me ouvindo bem? Deixa eu conectar o microfone aqui. Estou todo atrapalhado aqui hoje. Passando umas vergonhas aqui. Esqueci o microfone. Alô? Alô? Ainda bem que essa é uma das vantagens de ser independente, não ter aquele padrão Globo de qualidade, a gente pode errar e ao vivo e tá tudo certo. Então o Keno foi vendido por 10 milhões de dólares para um clube egípcio. Não foi revelado qual o clube, mas também não interessa, é alguma coisa, tanto faz para nós. É aquela coisa, eu acho o Keno um jogador praticamente insubstituível, ou insubstituível, porque ele tem qualidades, ele reúne qualidades que eu desconheço um outro jogador que tenha. Ele é veloz, ele é driblador, habilidoso e sabe concluir. Ele é disciplinado taticamente, auxilia muito na defesa, tem um ótimo índice de desarme. Então é um jogador completo. E tudo isso com 28 anos. Ele que começou a jogar bola profissionalmente aos 22. É um caso raríssimo, né? Então, assim, eu não vejo ninguém para fazer tudo isso que o Keno faz, com a qualidade que o Keno faz. Eu estou falando que eu não vejo, não quer dizer que não exista. Eu até acredito que exista. Agora, pelo preço que foi, por 10 milhões de dólares, aí eu já não sei se existe. Mas entra aí nessa balança a vontade do jogador. Se o jogador quer ir, não tem jeito. E pensa, eu não sei quanto foi a oferta salarial para o Keno, certamente muito maior do que ele recebe aqui no Palmeiras. Com 28 anos, será que ele vai ter outra chance dessa? Acho pouco provável. Então o cavalo passou selado, para ele, vamos lembrar que até 6 anos atrás ele era um cara humilde que jogava na várzea, da Bahia e sei lá o que ele fazia da vida dele. E hoje ele está ganhando 200 pau por mês e recebeu uma oferta para receber muito mais. Então, você não tem como falar não. Ele fala, meu, eu não posso falar não para uma oferta dessa, o Keno disse. E o Palmeiras fala, eu não posso forçar você ficar, vai com Deus, muito obrigado por tudo. Não tem jeito, né? Você segura o cara aqui, ele vai fazer bico, vai começar, sabe? Não vai render a mesma coisa. E pior, isso aí vai respingar nos outros. Os outros vão falar assim, pô, a hora que chegar minha vez de ir, também vão me ferrar aqui. Não vão deixar. Então, acho que o que o Palmeiras fez foi certo, não tinha como segurar. E parem de me pautar, gente. Scarpa tá na pauta, eu vou falar do Scarpa, calma, acalme-se. Senão eu não consigo ler todos os comentários aqui e ver as perguntas que vocês estão fazendo. Então, vai com Deus, Keno. Agora, Matos, tem que repor, né, velho? Tem que repor e já preocupa. Mesmo que ele repõe, e acredito que vai repor, já preocupa. A capacidade do Matos de ir no mercado e trazer grandes jogadores é inquestionável. O Palmeiras está com bala na agulha. Fizeram uma continha aí hoje à tarde com dinheiro de João Pedro, Tchê, Fernando e Keno, dá quase 90 milhões de reais. Quase 90 milhões de reais. É dois Borjas e meio. Tá? Então, assim, bala na agulha tem. Não precisa nem pedir para a Crefisa. É bala nossa. Tá? Agora, me preocupam duas coisas. Primeiro, uma coisa que não dá para escapar. Todas essas oportunidades que apareceram aí para os jogadores, tinha que ceder, tinha que liberar. Ok. Mas você começa a desfigurar o conjunto. Enquanto você está vendendo João Pedro, beleza. Fernando, uma promessa e tal, mas ok, para o conjunto não prejudica. O Tchê já é uma perda razoável, embora ele estivesse numa situação de reserva, perdendo prestígio com o treinador. Ok. Agora o Keno é titular. Então você começa a perder titulares. Perdeu o primeiro. Sabe-se lá se vai perder outros. Então isso preocupa. Mesmo que não perca mais nenhum. As reposições têm que vir. As contratações têm que acontecer. Não só para repor quem saiu, mas como para reforçar os setores em que a gente passou apertado. Nesse primeiro semestre. Então, quais seriam as contratações? Bom, para meia, o Guerra é um cara que estaria ali para brigar com o Lucas Lima, só que ele se mostrou pouco confiável fisicamente. O Lucas Lima não engrena. O Johan, ele não tem a envergadura, né, para assumir a 10 do Palmeiras. Então a gente precisava de um cara, no mínimo, para empurrar o Lucas Lima. Para fazer mais sombra para o Lucas Lima, para pressionar o Lucas Lima ou eventualmente para entrar, para disputar a posição. Então, um 10. Um 10. Não precisa ser o 10, 10, mas um 10 de respeito. Um centroavante para fazer sombra para o Borja. Porque nem o William, nem o De, muito menos o Deverson, são centroavantes 9-9. Né? Para segurar a onda no caso de falta do Borja. E o Papagaio também não. Então a gente precisa de um 9. Ou de um 16. 16 já é o Deverson, né? Eu falo 16 porque quando eu era criança, o centroavante reserva era a camisa 16. Só podia ter 5 no banco. Só no tempo que só tinha 5 no banco. Não sei se vocês sabiam que isso era assim. Era 5 no banco, o centroavante era 16. Não tinha camisa 17, 18. Não tinha, não existia. Só ia até o 16. Então a gente precisa do centroavante reserva. Precisamos de um zagueiro. Eu sempre falei, eu confio nos zagueiros, eu confio nos zagueiros. Mas eu acho que não dá para negar que tanto o Thiago Martins quanto o Edu Dracena, não que eles tenham sido desastrosos, mas eles não mostraram, não performaram de acordo nesse primeiro semestre. O Edu Dracena parece estar numa descendente que eu não sei se tem volta diante da idade dele. E o Thiago Martins não engrena. Teve a chance, jogou o Paulistão inteiro, não foi por falta de chance, por falta de ritmo, mas ele ainda se mostra, sabe aquele cara vacilante? E aí a gente tem poucos. Hoje a gente joga com Edu Dracena e Antônio Carlos, a gente tem como opções o Emerson Santos, a gente tem como opção os meninos, né, o Vitão e o Pedrão, tem o Luan. Talvez o Luan fosse uma alternativa, mas tanto o Luan quanto o Antônio Carlos jogam para o lado direito. O Luan, você nem pode pensar em jogar do lado esquerdo, senão ele vai entregar a paçoca. Ele tem que jogar do lado direito. O Antônio Carlos, eu não sei se ele se adapta bem do lado esquerdo. Então, eu acho que um zagueiro para jogar ali do lado esquerdo seria algo realmente fundamental. Então, seriam essas quatro contratações. Você tem o Vitinho voltando. O Vitinho é outra opção ali para o meio. Mas para fazer o que o Keno faz, nós não temos, a gente tem que trazer. E aí fala assim, nomes aí, que eu não quero ficar especulando, não vou repetir, tá? Vocês sabem o que estão falando por aí. Para mim, enquanto não tiver ali, é tudo bullshit, tudo besteira. Não vou falar sobre nomes, que é coisa que vocês adoram. O que a gente tem que falar é do Gustavo Scarpa, né, meu? O Scarpa parece que vai voltar. O vínculo dele com o Fluminense foi para o espaço. Foi um habeas corpus. Habeas corpus conseguido um abraço aqui para o Rodrigo Barros. Mandou um pingo aqui, mas não mandou pergunta. Pode mandar pergunta, viu? Quando solta o pingo, tá? Então, um abraço aqui para o Rodrigo Barros. O Gustavo Scarpa, ele conseguiu no Tribunal Superior do Trabalho um habeas corpus que caçava a liminar, que derrubou a liminar dele, sei lá. Eu sei que ele conseguiu um efeito contra o Fluminense derrubou, e ele derrubou um negócio que derrubava o bagulho dele. Basicamente é isso. Só que ele conseguiu isso na instância máxima, que é o Tribunal Superior do Trabalho em Brasília. Então ele saiu da patotinha do Rio de Janeiro ali, que era todos amigos do Fluminense. Então, parece que agora ele não. Ainda cabe recurso para o Fluminense, tá? Recurso ou alguma possibilidade de uma figura jurídica. Parem de especular. Isaac Camilo, para de especular. Quinteiro da Colômbia, tá no River Plate. O River Plate já tá jogando Libertadores. Parem de falar em Quinteiro. O cara jogou um jogo bem na Copa, vocês já querem trazer o cara. Parem, parem. Cacete. Perdi até o raciocínio, cara. Eu vejo essas coisas aí, mas desanima, viu? Parem de. Vocês não aprendem que não é para falar de especulação? Vocês não aprendem que o nível aqui, a gente tenta fazer ficar um pouco maior? Ficar falando de especulação, de jogador que vai vir, que não vai vir. Na melhor das hipóteses, só aumenta o valor do jogador. Tá? Então parem, parem, parem, simplesmente parem. Cacete. Vamos lá. Então, Gustavo Scarpa, tá na mão dele agora. Ele não tem vínculo com o Fluminense. Ele vai escolher para onde ele vai. Dizem lá em Portugal que o Benfica está interessado. O que que eu acredito? Que é tudo mentira. Que essa história de Benfica é conversa mole, tá? Para pressionar o Palmeiras a tentar dar uma grana pro Fluminense. Então, a jogada do Fluminense em conluio ali com os jornalistas portugueses ou até com o próprio Benfica visando algum negócio futuro. Ó, solta aí que nós estamos negociando para ver se o Palmeiras solta uma grana pra gente aqui, para pressionar o Palmeiras. O Palmeiras não caiu. E para mim, o Gustavo Scarpa, nas próximas horas, ele vai botar a camisa verde para nossa alegria. Isso é o que eu acho. Acho. Eu não sei de nada, gente. Só estou falando o que eu acho. Então, assim, cabe recurso ainda do Fluminense, mas pelas jurisprudências, por tudo que foi construído aí na história do direito, parece, por todos os advogados que eu ouvi, parece muito pouco provável que o Fluminense ainda consiga alguma coisa. Tá, já está devendo para o Gustavo Scarpa de novo. Tá? Então, assim, o menino ele teve um episódio triste na carreira dele, ficou parado aí 3, 4 meses por uma mesquinharia do Fluminense. Mas no final tende a ser feliz, ele tende a voltar ao Palmeiras. Tanto o Gustavo Scarpa quanto qualquer outro jogador que venha a ser incorporado ao elenco do Palmeiras, aí começa a dificuldade do Roger para a sequência da temporada. A gente está viajando quarta, quinta-feira. Será que o Gustavo Scarpa já vai ser incorporado, já vai viajar junto? E mesmo que já viaje junto, ele está abaixo fisicamente. Contrata um jogador que venha da Europa, está em fim de temporada, vai ter que fazer todo um trabalho físico. Primeiro que vai ter férias, né? Vai ter que dar um período de férias para o cara. Se trouxer alguém que está na Europa, se repatriar alguém, vai ter que dar um período de descanso para o cara. Se bem que já está tendo na Copa. Se ele não está na Copa, ele já está tendo esse período de descanso. Mas vai ter todo o período de adaptação física para se equiparar aos outros do elenco. E vai ter todo um trabalho de encaixe tático, né? Como é que vai encaixar? Perdemos o Keno, ganhou o Scarpa. Como é que ele vai montar? Por um lado, eu até acho bom, porque obriga o Roger a rever todo o esquema ofensivo, que a gente viu que teve altos e baixos. Teve momentos muito bons no nosso ataque, gente. Não foi um lixo completo. Tá? Nossas grandes reclamações, porque não conseguia furar retranca. Pô, a gente está vendo aí na Copa do Mundo como que é furar retranca. As maiores seleções do mundo, seleções, os maiores craques, não estão conseguindo furar a retranca do Irã, não consegue furar a retranca do. Sabe, dos timinhos bem fraquinhos. Austrália. Então, não está esse lixo todo que a turma costuma xingar e pegar no pé. Mas tenho que melhorar, né? Não está meio maravilha. Se tivesse, a gente não tinha tropeçado tanto. Alguns tropeços são tolerados. Tropeçou demais, né? Então, ele vai ser obrigado a rever essa transição ofensiva com essas novas peças que ele vai ter. Já não vai ter mais o Keno, que era uma peça importante, fundamental. Será que ele vai usar o William, alçar o William ao posto de titular? Vai ser o William de um lado e o Dudu do outro, e Borja na frente? Será que vai ser isso até o fim da temporada? E caso machuque, quem entra? Ou vai ficar Johan, Gustavo Scarpa? Vamos ficar só com esses? Ou vai chegar alguém, que eu espero que chegue, acredito que vai chegar com esse monte de dinheiro que entrou. Aliás, falaram que vai pagar a Crefisa com isso. Não vai pagar a Crefisa com isso. A Crefisa só é paga se saírem exatamente aqueles jogadores nos quais ela supostamente ajudou. Supostamente não, ajudou. Então, não vai pagar a Crefisa. Não é do mesmo bolso. É um bolso específico que só pode sair dinheiro para pagar a Crefisa daquele bolso, que seria o das vendas dos jogadores que ela ajudou, tá? Então, preocupa muito isso. Preocupa muito esses jogadores que vão chegar, mais do Gustavo Scarpa, quanto eles vão demorar para entrar no ritmo e como que o Palmeiras faz até lá, porque tem jogos importantes, cara. Todo jogo é importante no Campeonato Brasileiro. Vamos pegar o Santos aí daqui 3 semanas. Com que time? Aliás, tá desfalcadíssimo Palmeiras para esse jogo. Porque já não tem expulsos, suspensos. Jailson, Luan, Moisés, que levou o terceiro cartão, e Dudu. Então, os três expulsos mais o Moisés. Já não tem o Keno. O Borja sabe-se lá se vai. Acho que não, né? Não sei se o Borja joga. Torcer para a Colômbia ser eliminada, o mais cedo possível. Ele volta. E aí ele estreia mais rápido. Talvez volte aí contra o Santos. Mas. Vai, vamos supor que aconteça isso, do Borja voltar. Olha o time que a gente tem para escalar contra o Santos. Prass, Marcos Rocha, Antônio Carlos, Edu Dracena e Diogo Barbosa, se estiver plenamente recuperado, acredito que vai estar. Felipe Melo, Bruno Henrique, aí é o time titular, né? E aí? William, Lucas Lima e Johan. Guerra, Lucas Lima e Johan. E William Bigode na frente. Se o Borja jogar, aí você tem, sei lá, William de um lado, Johan do outro, Lucas Lima ou Guerra e Borja na frente. E ninguém, para reserva só tem o Arthur, o Papagaio e o Deverson. Só pro banco. É um banco fraco. Então a gente precisa de reforço, gente. E provavelmente o Gustavo Scarpa não vai estar disponível para o jogo contra o Santos. Então, preocupa essa volta. Até o Vitinho, né? Tem o Vitinho que tá voltando também, que eu não sei se vai estar disponível. Acredito até que vai, mas totalmente desentrosado e tal. Então, preocupa o time que vai voltar. Estão perdendo peças importantes, fora os suspensos. Então, o primeiro jogo seria um jogo que a gente precisaria ganhar e aproveitar que o Santos provavelmente vai jogar no Pacaembu e não na Vila Belmiro. No Pacaembu a gente fica muito mais à vontade, mesmo com a torcida do seu adversário, a torcida do Santos. Então, pode ser que a gente perca uma chance boa de ganhar uns pontos importantes e isso põe em risco o campeonato. Parece que não, é um jogo só, põe em risco o campeonato. Então, estou muito preocupado. Queria encerrar o monólogo falando do VAR. Hoje a gente viu, na Copa do Mundo, o juiz paraguaio mandando seguir um suposto pênalti no Cristiano Ronaldo, que para mim não foi, mas para mim não foi de forma tão clara que não foi, mas não foi mesmo. Bom, para mim, né? Para mim foi claríssimo que não foi. Só que daí os caras do VAR chamaram o juiz, falaram: oh, mas você não vai pelo menos dar uma olhadinha nisso aqui, não? É o Cristiano Ronaldo. E aí o juizão falou: tá bom. Aí ele foi lá, olhou, aí não se sabe o que foi falado para ele. E aí, claríssima interferência externa autorizada, regulamentar. E pênalti. Por sorte, o pênalti não entrou, o goleiro defendeu. Mas isso deu margem à discussão. Contra o VAR, o que é um grande absurdo. Ah, tá vendo? O VAR não conserta nada, às vezes ele pode até atrapalhar. Então, não é que ele pode até atrapalhar. Quem atrapalha são as pessoas, não é o VAR. Então, se tem duas hipóteses aí. Ou os caras estavam mal intencionados para manter Portugal na competição por causa do apelo de marketing do Cristiano Ronaldo, sei lá por quê. Vamos manter Portugal na Copa do Mundo. Vamos dar esse pênalti. Então, ou estavam mal intencionados. Você duvida? Eu não duvido. Não é que eu acredite, não que é coisa de. Não é que eu não acho isso. Mas não duvido que tenha alguma má intenção. De FIFA, de Conmebol, eu não duvido de nada. Então, essa é uma hipótese. A outra hipótese é que o cara foi cagão. Ele mandou seguir, né, naquela. E aí eu falei: olha, é pênalti no Cristiano Ronaldo. E aí ele ficou inseguro. Por mais que ele tivesse seguro da marcação dele, pô, se tem quatro caras falando para eu olhar o vídeo, então é porque foi. E eu que não tô vendo. Então deixa eu ver de novo aqui. Puta, eu continuo achando que não foi, mas eles estão falando que foi, então eu vou na deles. Deve ter alguma ordem de cima, pode ser que tenha. Ele pode ter sido simplesmente cagão. Ele imaginou tudo isso que a gente está imaginando agora, de tem ordem, de cima, não sei o quê. Eu tenho que marcar. E marcou. Bom, tem a terceira hipótese. É ele ter achado realmente que foi pênalti. Mas, puta. E sabe o que é mais engraçado? Depois, quando que eu cornetei aqui no Twitter, eu vi tanta gente falando que achou que foi pênalti. Eu acho que foi pênalti no Cristiano Ronaldo. Puta, para mim não foi nem a pau. Mas só pelo fato de ter já um monte de gente falando que foi, então já dá uma margem à dúvida. Então qual é a moral da história? Se não foi, você não pode culpar o VAR. Você tem que culpar qualquer que seja as duas hipóteses. Você tem que culpar ou a corrupção, ou pessoas mal intencionadas, ou a bunda molice do juiz. Ou seja, o VAR, ele não vai automatizar o fim dos erros. Porque quem decide, no final das contas, são pessoas. E pessoas continuam sendo corruptíveis e continuam sendo sujeitas a erro, mesmo na televisão, vendo 1.000 vezes na televisão. Mas ele vai diminuir a incidência de erros. Então, o VAR, ele vai ajudar a consertar aqueles erros que você sabe que o juiz está errando mesmo. Então, por exemplo, o bandeirinha do jogo da Espanha. O cara fez um gol de letra no final do jogo ali. O bandeirinha deu impedimento e estava legal. O VAR ajudou a corrigir. Imagina se fosse para o Palmeiras. Quantos gols que o Palmeiras fez em posição legal que o bandeirinha deu impedimento? Então, quem está criticando o VAR, ou porque não entende o VAR, ou porque quer que continue o mais confuso possível as arbitragens para poder favorecer aqueles de sempre. Então, gente, nós que somos palmeirenses, a gente tem que ser a favor do VAR. Só tem dois times que estão claramente sendo sempre ajudados pelas arbitragens. São esses que têm que ser contra o VAR, não a gente. Tá? Não esperem perfeição das arbitragens com a implementação do VAR. Esperem uma diminuição, esperem a inibição de erros. Sabe aquele errinho que o cara pô, na dúvida é pro Corinthians. Não vai ter mais isso na dúvida pro Corinthians. É na dúvida, vamos pro VAR. Porque às vezes o cara rouba pro Corinthians, não é porque tá encomendado, ele rouba pro Corinthians porque ele sabe que o Corinthians é influente. Aí vai pro VAR, mostra que não é, que não tem jeito, tá todo mundo vendo, o cara tem mais segurança para marcar contra eles. Então, eles têm que ser contra o VAR, a gente tem que ser a favor. A gente e todo o resto do mundo tem que ser a favor do VAR. Vamos lá, rapaziada. Vamos ver o que que vocês estão falando aí. Boa noite para todo mundo. Então, boa noite. Entrei sentando like, disse o Antônio Aparecido. Boa noite para o Cristiano. Boa noite para o Henry Gonçalves. Pessoal mandando chupa para o Fluminense. É isso aí. Boa noite, Alberto Silva. Arielston. Michel, padrinho. Você que ainda não é padrinho do Verdaço. Pô, a gente está fazendo um esforço do caramba, hein? Tiramos umas fériazinhas agora aí junto dos jogadores, mas ó, já tá tendo periscato de novo durante a Copa. Estamos fazendo Verdazo na Copa e estamos investindo em estrutura para as transmissões lá no Allianz Parque e também nos jogos via TV que a gente vai fazer, os jogos fora de casa. Então, a gente conta com vocês para se tornarem padrinhos do site, tanto pela plataforma Padrim, que é a plataforma brasileira, ou pela plataforma gringa, que é o Patreon, Patreon. No final do vídeo aqui, você que está vendo a gravação, vai aparecer ali um botãozinho para você clicar no Patreon, que é uma plataforma que tem compatibilidade com o YouTube. Mas, em todo caso, você já pode ir digitando patreon.com/verdazo ou padrim.com.br/verdazo. Fica aí a sua escolha, tanto a plataforma que você vai usar, quanto o valor que você vai apoiar a gente mensalmente para participar dos grupos de WhatsApp nossos, participar dos churrascos, dos eventos, das confraternizações, levar patada no grupo de WhatsApp também, né? João Alves de Oliveira, um abraço. Anjo Black, um abraço. Engenharia Florestal, Roça Online. O Ross Online está perguntando se o Superchat era só para mais de 4 mil inscritos. Não, era para mais de 1.000 inscritos. Isso eu já atingi, ó. O YouTube ficou me segurando, sei lá por quê. Sérgio Luiz, um abraço. Evandro Muniz, LL Benê, Harley Cavalcante, Ricardo Pesati, Sérgio Luiz, Marcos Cirino. Palestra customização, é o Evandro. Vocês vão conhecer em breve o trabalho do Evandro. Tá? Ele faz customização de carro. Vocês vão ver o trabalho que esse cara faz. Eu vou estar divulgando já já, tá? Em breve. Vou estar divulgando, é ótimo, né? Vou divulgar. Boa noite para o meu amigo Dionísio, para o Claudinei. Já respondi sua pergunta, né, Claudinei? João Neto, Flávio Gasparini, som tá bom. Tá bom. Tava bom sem o microfone, porque o microfone da câmera pega também. Jota Lima, Harley Cavalcante, já falei, né? Eduardo Neves, Wagner Oliveira, Danilo Bittencourt. Ele quer saber se o Arthur e o Vitinho vão ter chances. Terão. Terão até porque preciso, né? Que nós não vamos ter, principalmente nessas primeiras partidas, né? Nós não vamos ter banco. Vai ser esses daí. É Arthur, Vitinho, Papagaio e Davidson, nosso banco. Então, vão ter chances obrigatoriamente. Assim eu já respondo também a pergunta do Gileno. Boa noite para o Renier, ou Ranier. Boa notícia essa do Scarpa, né? Disse o Rodrigo Santana. Muito boa. Gustavo Magalhães, Jefferson Zachary. Flávio Gasparini disse que o Scarpa cobra o Keno. Não cobre, cara. É outro, completamente outro estilo. Então, é aquilo que eu disse. O Roger vai ter que reinventar o ataque. Vai ter que dar um jeito. E isso, de certa forma, é bom, mas ele vai ter que ser ágil para remontar essa transição ofensiva. O Matheus Vicente diz que o William não é a sombra para o Borja. Por que que o William não é sombra para o Borja, sendo que quando o Borja foi para a seleção, o William meteu vários gols? Porque o William não é um centroavante que segura zagueiro. Aí é questão assim, o Matheus Vicentinho. Ele tem que ter jogado bola no campo para saber essa diferença, né? É muito diferente você ter um centroavante forte, centroavante que usa o corpo, e um centroavante leve como o William. É totalmente outro estilo de jogo. E às vezes, você vai falar assim: ah, o William meteu um monte de gol, encaixava com aquele estilo de defesa. Mas vai ter defesa que é muito melhor você ter um zagueiro forte, pesado. Que tenha um cabeceio melhor, pode ver que quando joga com o William, centroavante, o Palmeiras não tem jogada aérea. Então, você precisa ter um cara mais alto, um cara que tem um cabeceio um pouco melhor, se bem que não é especialidade do Borja, mas de toda forma ele faz esse papel muito bem de manter os zagueiros mais presos na área e abrir espaço para quem vem de trás. Então, é uma opção, uma variação tática, que eu acho até que foi a preferida, acho não, certamente foi a preferida do Roger. Nessa primeira metade, que ele só abriu mão dela quando precisou. E você não pode falar que o William funcionou melhor que o Borja. Os dois funcionaram bem. Só que é questão de estilo de jogo. E a gente sentiu falta de ter, por exemplo, na parte final do jogo contra o Flamengo, o Borja ali na frente segurando a zaga dos caras. Por exemplo. O Xará Lima, um abraço. Ele quer que o Roger e o Matos tenham algumas cartas na manga. Então, eu tenho muito medo do Matos solto, do Matos sem supervisão, como ele parece que está desde que o Maurício Gagliotti assumiu. Antes ele não era ele quem montava o time, não era ele quem sozinho, né? Ele, claro, ele ajudava. Com o crescimento da Leila, ele ganhou muito moral. A Leila tem confiança total no Matos. E eu tenho medo que o Matos comece a realmente decidir sozinho a montagem do time. E eu não sei a competência dele para isso. Não é que ele não entende nada de futebol. Claro que ele entende. Mas ele deixou, por exemplo, uma lacuna claríssima, que é exatamente essa do centroavante reserva. E eu estou falando isso desde dezembro. O Matos deixou um buraco no elenco, a gente sentiu falta disso agora. E no post de dezembro eu falei: vai ter o período de preparação para a Copa, nós vamos perder o Borja. 5 jogos sem o Borja. E sem reposição. Sem reserva para manter o estilo de jogo. Então sentimos falta disso. Então eu estou falando isso só para ilustrar como o Matos não tem. Tanto talento assim para montar elencos. O que ele é imbatível é como negociante. Como comprar, como vender, como trazer um jogador, convencer um jogador a vir, a lábia dele de comprar e vender é imbatível. Ele é o melhor de todos, disparado. Agora, como cara que manja de futebol, para montar um elenco equilibrado, ele já mostrou que ele não é lá tudo isso. Então ele precisava, o que está guiando ele atualmente é muito mais as oportunidades de negócio. Então, se o negócio é bom, ele fecha. Aí ele fala assim, pô, mas olha quanto lucrou e tal, mas pô, e esportivamente? Então, isso me preocupa. O equilíbrio entre um grande negócio financeiramente e esportivamente parece que está pesando muito mais para o lado financeiro. Tanto na hora de vender jogadores que talvez pudesse segurar um pouco mais, quanto para comprar jogadores que talvez não precisasse, mas comprou só porque estava barato, só porque era uma boa oportunidade. Então, está acontecendo essas coisas. E isso me preocupa. Divino Pieroni de Itu, um abraço. O André Silva está falando que cabe recurso no Supremo Tribunal Federal. Cabe, mas segundo os advogados que eu consultei, para derrubar essa decisão do Tribunal Superior do Trabalho, o Supremo não costuma dar essas derrubadas. Estamos falando do Fluminense, ok. Mas parece que não. Alguém soltou cincão, pingou cinco aqui, é o Marcelo Torelli, e ele está falando assim, é uma pena o Borja ser convocado e correr o risco de nem jogar. Então, eu xinguei muito no Twitter, não, eu xinguei muito no YouTube ontem. Obrigado, viu, Marcelo, pela sua participação, pelo pingo que você acabou de dar. De fato, é até revoltante para nós, né? Puta, tirou o cara da gente, nem foi para jogar. E ontem, estava uma chance enorme de pôr ele para jogar. O Falcão já tinha feito o gol, já estava cansadão, ele tirou o Falcão, mas agora vai pôr o Borja. Não, ele colocou o Carlos Bacca. Puta, sacanagem, né? Então, para que levou o Mina? É claro que isso daí é só a nossa choradeira, o nosso choro. A gente ou quer ver o Mina, ou o Borja jogando, Mina. A gente quer ver o Borja jogando, ou então o que levou ele para a gente? Levar para ficar no banco é sacanagem. Mas não é sacanagem. Ele tem que estar lá à disposição do treinador, se o treinador quiser usar. O treinador tem todo o direito de fazer isso. E a gente tem todo o direito de xingar, ué. A gente tá aqui para xingar mesmo. Principalmente quando não vai atrapalhar o Palmeiras, a gente xinga. O que eu não gosto é quando começa a xingar, a xingação que pode atrapalhar o Palmeiras, né? É o fogo amigo, enfim. O Michel tá alertando aqui, ó. O Scarpa está livre do Fluminense, mas ele não necessariamente vai vir Palmeiras, ele pode aceitar, por exemplo, essa proposta do Benfica. Então, primeiro tem que ver se essa proposta existe de verdade, né? Como eu falei lá no começo, eu não sei se você já estava aqui. Mas, de fato, quem tem que comemorar com todas as forças agora é o Scarpa, porque é ele que vai decidir quem que ele vai, aonde ele vai jogar, diante das propostas que ele tem. A proposta do Palmeiras já existe, já está fechada, é o que ele usou. Para aceitar o primeiro contato dele com o Palmeiras, os jogos que ele fez, nos mesmos termos. Então, isso ele já tem. Se alguém cobrir isso, aí vai caber a ele falar assim, puta, eu já tenho um acordo fechado com o Palmeiras, esse acordo ele foi desfeito, nós não pagamos luvas para ele, a gente só pagou salário, exatamente porque tinha essa questão em aberto. E agora ele está recebendo proposta de luvas. Eu não sei se no acordo que tinha, as luvas seriam pagas a partir do momento que fosse extinta a ação do Fluminense. Não sei esses pormenores da negociação entre Palmeiras e Gustavo. Mas, enfim, o fato é que tem Palmeiras na jogada, tem supostamente o Benfica na jogada e tem supostamente o mundo na jogada. Qualquer um pode chegar e fazer uma proposta, não é só o Benfica. Então, aí cabe ao Gustavo Scarpa. Fala assim, eu já tenho um acordo feito, fechado com o Palmeiras. Palmeiras foi quem abriu as portas para mim quando eu queria sair do Fluminense. Eu vou honrar o meu compromisso com o Palmeiras. Ou, futebol é negócio, eu tenho essa oferta. Obrigado por tudo, Palmeiras. Eu vou seguir minha carreira. E ele tem todo o direito de fazer isso. Então, vamos esperar a decisão dele. Um abraço para o André Silva, um abraço para o Gustavo Magalhães, um abraço para o Palco Suspenso, Eduardo Paim. Um abraço para o Bruno Guastala. Ele está falando assim, ó, dá para deixar o time melhor do que estava. É só usar a criatividade e parar de trazer promessa. Então, Bruno Guastala já tem a receita pronta. Usar criatividade é sempre bom. Parar de trazer promessa, eu acho que não necessariamente. Eu acho que tem que ser um elenco equilibrado, com certezas e com promessas. Promessas também são sempre muito boas. Ou podem ser sempre muito boas. Às vezes dão errado. Abraço para o Ed Pessini, fez uma observação interessante aqui. Quem está na Europa está de férias há um mês. Pois é. Na verdade, está de férias desde até um pouco antes. Os campeonatos europeus pararam antes do brasileiro, é verdade, você tem razão. O Bruno Guastalla ficou nervosinho. Ah, vocês são doidos. Com 90 milhões em caixa, falar que não acha jogador com característica do Keno é brincadeira. Então, eu não acho jogador igual ao Keno, porque eu não tenho um software de busca de jogador, de observação e análise de jogador, como qualquer agente, qualquer diretor de futebol tem. O MAP certamente tem o top de linha. Então, ele vai... Igual o Keno você não vai achar. Você pode até achar, mas você vai achar por 50, 60 milhões. E a gente vendeu ele por 38, 37 milhões. Então vai pagar mais caro. E esse não é o objetivo do Palmeiras. O Palmeiras ainda não é um clube comprador no mercado global. O Palmeiras é rei no mercado brasileiro. Mas dá as cartas. Aqui quem dá as cartas é o Palmeiras, mas fora não. O Palmeiras não pode ser o trouxa de vender por 37 e comprar um substituto por 60. Um que tenha a qualidade do Keno. O Keno vale mais que 37. Teve que vender porque provavelmente não receberia uma outra proposta. E o Keno, vamos combinar, né? Ele tem físico de um moleque de 24. Não vou falar de nome de jogador. Parem de falar de nome de jogador. Parem. Parem. Eu nem vou falar teu nome aqui, você que falou aí. E na próxima eu vou te banir. Não é para falar disso aqui, cara. Vai falar em outros canais, cara. Aqui não é a nossa proposta. Você tem que respeitar o nosso espaço, velho. João Henrique quer saber do Roger Guedes. E aí, o Roger Guedes? Então, o Roger Guedes é o seguinte. O Palmeiras tem só 25% do Roger Guedes. Mas também tem uma porcentagem futura numa segunda venda. E a proposta que foi feita, que parecia que estava fechada, que ele ia sair do Atlético e tal, o Palmeiras que não quis, fosse não. Para pegar 25% disso, parece que ia sobrar 7 milhões, negócio assim, 8 milhões para o Palmeiras. Eu acho assim, nem a pau que eu vou pegar só 8 milhões pela minha parte do Roger Guedes. Quero mais que isso. E o Palmeiras é que tem, embora o Cristiúma tenha 75% e o Palmeiras 25%, pelos acordos que foram feitos, o poder de bater o martelo é do Palmeiras. Então, o que o Palmeiras está querendo fazer é o seguinte: você vai vender ele por, sei lá, 30 milhões, vai vender o Roger Guedes. Eu não vou pegar 7 milhões e meio. Eu quero pegar mais. Aí o Cristiúma teria que abrir mão de uma parte da grana dele. O Cristiúma não quer, lógico. Então, se o Cristiúma abrir mão da parte dele e repassar a mais para o Palmeiras libera, porque o direito de liberar ele para ser vendido é do Palmeiras. Sei lá como que o Matos amarrou isso no contrato, olha como ele é bom. Então, na verdade, o que o Palmeiras está querendo fazer é morder a parte do Criciúma. E para o Criciúma, meu, porra, 23 milhões no Roger Guedes, 23 milhões para o Criciúma, eu acho que paga duas folhas de pagamento anuais do Criciúma, se bobear. É muito dinheiro para o Criciúma. Por isso que o Palmeiras está jogando com isso. Assim, se botar 10 anos na mão do Criciúma, para eles é nossa. E lógico que vai acabar sobrando mais para o Criciúma. O que o Palmeiras quer é que venha mais de quem está comprando e que o Criciúma abra mão da parte, de uma parte da porcentagem dele. Então, em vez de dar só 25% Palmeiras, sei lá, dá 20, dá 50%. Vamos dividir por igual, acho que se quiser, senão eu não libero. É, deve ser por aí que está a negociação. O Matos deve estar fazendo uma pressão danada, o Cristiano deve estar louco para que aconteça essa venda. E o Matos está fazendo os negócios dele, como ele sempre faz, e defendendo os interesses do Palmeiras. E dizem que dele também, mas dizem. O Ricardo Pesati, boa, boa. Diz que devia vender o Daverson para um time da Suécia. Lógico, com esse nome, né? Daverson. Ou da Islândia, né? Ou da Dinamarca. E lá é. Se você fosse Daverson. O meu xará, o Conrado Lima, ele disse que a Colômbia vai ser campeã com gol de Borja na final. Não, não vai. Se bem que ontem jogou bem a Colômbia, hein? Bruno Bastala disse que não adianta colocar o cara como Cristo. Não sei nem de quem você está falando agora. Será que é do Davidson? Edu Dracena não consegue mais jogar em alto nível, disse o Jean Lucas. Cornetando mesmo, cornetando bonito. Paulo Marques, ele tá mais do meu lado aqui. Tá falando assim, dá para arrumar muito bom jogador, mas igual o que não é difícil. O Luiz Carlos Guimarães, ele disse que talvez, acho que a Crefisa pode ser paga independente de vender os contratos vinculados no contrato. Dívida é dívida. Acho que não. Acho que não. Porque eu tenho 99% de certeza do que eu estou falando, Luiz Carlos, mas já que você levantou isso daí, botou a pulguinha atrás da minha orelha aqui, eu vou pesquisar, mas eu tenho 99% de certeza do que eu estou falando. Por que Scarpa não estaria disponível contra o Santos? Porque é pouco tempo, cara. É pouco tempo para ele se igualar fisicamente e para ele se entrosar taticamente. Você não conhece o Roger? Nem que ele decida hoje. Que ele se apresente amanhã cedo no Palmeiras. Acho muito pouco provável que ele vai estar à disposição e em nível técnico, tático, físico para pegar o Santos. Duvido. Ouçam o João Paulo Calera, que é um dos estagiários, que está dando a dica aqui de clicar no link para se informar ali sobre o Gustavo Scarpa, quem chegou agora não sabe o que está acontecendo. Um abraço para o Sérgio Luiz de Alagoinhas, da Bahia. Ah, tem gente falando que foi pênalti. Tá vendo? É muito estranho. Para mim foi tão claro que não foi pênalti, mas tão claro. Então, Giovanni chega e fala assim: ditador. É, ditador mesmo. Eu não quero bagunça aqui, cara. Tem canais aí que deixam fazer bagunça. Aqui não tem bagunça, cara. Aqui é para conversar. E aqui é para fazer conversas que não prejudiquem o Palmeiras, viu, Giovanni? Então, eu tenho como regra aqui que falar sobre especulações. Isso já tem 12 anos, tá? Que eu faço esse trabalho. Não comecei ontem. Faz 12 anos. E há 12 anos é assim. Então, não é porque você quer falar de especulação que eu vou mudar uma regra que já existe há 12 anos nesse canal, nesse site. É assim, cara. E é assim que a gente conseguiu ter tanta gente seguindo a gente. E a gente que entende esse princípio. Que é questão de, não só de concordar, mas também de entender. Por que que não é para falar de especulação? Por que que não pode? Eu queria inverter a pergunta. Por que que você quer falar de especulação? Não é verdade. É só especulação. Por que que você fica encharcando as calcinhas para falar do. Vou falar os nomes, vai. Do Bernard. Ai, o Bernard molhando as calcinhas aí. Ou então, ai, o Hulk. molhando as calcinhas pro Hulk. Você não sabe se vem, cara. Fala do cara que chegou e assinou. Aí a gente fala. Você não vai perder tempo, cara. Falar de quem pode ser que venha. Você não sabe se vai vir. A probabilidade de não vir é maior do que a de vir. Você está atrapalhando, porque você inflaciona. Quanto mais o barulho da, quanto maior o barulho da torcida, maior fica o preço, que maior fica a pressão em cima do comprador. Então, não faz o menor sentido. Por isso que, aqui, na verdade, é vetado, cara. Então, você tem que respeitar. Não é ditador. É minha casa, minhas regras. Na sua casa, suas regras. Ditador, ditador. Você não sabe nem o que é ditadura, cara. Quantos anos você tem? Você sabe o que é viver numa ditadura? Eu sei. Já bobo. Aí, Pavon. Imagina, cara. O Pavon, nem os 90 pau que o Palmeiras tirou agora serve pra tirar ele do Boca. E ele já tá até fechado com o Inter de Milão, né? Palmeiras não comprou os outros 25% que era possível na época. O valor era 5 milhões de reais. É, Edgar, mas será que você compraria na época? Será? Diante da situação do Palmeiras na época, diante do que o Roger Guedes significava na época, agora é fácil falar, né? O Barão da Cruz de Ferro está cravando que o campeão é a Bélgica. Podem printar. Tá bom, eu vou printar, mas e se não for Barão da Cruz de Ferro, o que que você faz? Você tem que falar também, né? Pode printar. E aí? Eu printo e faço o quê com o print? Não, né? Um abraço para Codó, no Maranhão, Lucas Paiva, terra do França. Deverson é jogador que vai vingar o Grêmio, diz o Paulo Marques. Bem observado, é típico o Grêmio pegar jogador igual o Deverson e ir lá e o cara começa a meter gol. Florealense, um abraço. Aí o Ralf tá falando que foi muito pênalti. Tá, você tá louco, Ralf. Ralf que é padrinho. Um abraço pra Goiânia, o Luiz Laudísio. E o Bruno Guastala reforça. Quer fofoca, liga no Nelson Rubens. Então, não precisa nem ser no Nelson Rubens. Tá cheio de canal de Palmeiras aí que adoro falar de contratação. Cada um do seu jeito, cara. Cada um faz suas regras. Vai lá no canal dos caras. Ou do cara. São José do Rio Preto, meu amigo Evandro, do Palestra Customização, já falei. Eu vou apresentar o trabalho desse cara, você vê o que ele faz com os carros. Manda um abraço para o Gabriel Pesati, que também está te escutando. Um abraço, Gabriel. Para mim foi pênalti também, disse o Gustavo Magalhães. Puta, não foi. Mas tá vendo, só de ter essa divisão já tira um pouco o peso da decisão do Paraguai lá. Ele pode estar no time de vocês aí que realmente achou que foi. Em vez de. A minha teoria é que ele foi cagão. Não foi nem que mandaram, ó, tem que dar um pênalti. Eu acho que ele foi cagão, acho que ele foi bunda mole. Mas como tem tanta gente achando que foi, já diminui a força dessa teoria. O Gustavo Magalhães disse que o Fernando era um que podia substituir o Keno. Ele tem características parecidas. Concordo com você. Mas era só uma promessa com a chance de dar certo muito grande. E o cavalo passou selado para ele também, ele não teve paciência de esperar. Ele podia ter esperado. Ele podia ter esperado estourar no Palmeiras, fazer história aqui no Palmeiras, ficar 2, 3 anos, sair daqui com 23, já com o pezinho de meia razoavelmente feito, para ganhar muito mais do que ele vai ganhar hoje. Ele podia, mas não quis esperar. Ok, paciência, vamos em frente. Não vamos depender do Fernando para ser feliz. Paulo Malta está com saudade do Palmeiras, muito bem. Lembrando que pode fazer pergunta no Top Chat, hein? Lá, aqui na parte de baixo, aqui, você faz o login e faz a pergunta, ela fica em destaque e eu respondo na hora. O Jonas Vela está comigo, disse que o juiz foi arregão. Quem está em Inajá, no Paraná, é o Cristiano Alves. Isso aí. O Ralf diz que o VAR não é a solução, que continua sendo a interpretação, que a gente precisa profissionalizar a arbitragem e ter uma entidade à parte para gerir os árbitros, como o VAR. Aí você minimiza realmente a incidência de erros. Muito bem, senhores, a última pergunta aqui é a do César Silva. Ele pergunta se eu acho que com esse tipo de torcida imediatista, algum jogador da base vai conseguir vingar, não sendo um fora de série como Jesus? Arthur, em 20 minutos já detonaram. Então, sim, pode dar problema. Pode ser um empecilho. E a gente faz o que a gente pode aqui dentro do nosso alcance, né? Tu não fala, seu moleque bobo aí fala que eu sou ditador. Cara, eu tento fazer a minha parte para tentar desestimular a torcida a ter comportamentos que prejudiquem o Palmeiras. Então, esse é outro tipo de comportamento que eu realmente não estimulo. Nos comentários do Verdazo, vocês que frequentam o site sabem. Quando vem corneta pura e simples, eu vou lá e deleto mesmo. E se o cara vem e insiste, eu tiro de novo. E se o cara vem e me xinga, aí eu dou bano, cara. Porque eu não vou permitir que o Verdazo vire uma bagunça, cara. Que vire como essas áreas de comentários de Facebook, de grandes portais, tipo o UOL. Já foi tentado aí comentário do UOL, do Globo.com, dessas páginas de Facebook aí, é impossível. E aqui não, aqui a gente tenta manter um negócio num nível um pouco mais alto. Então, por isso que eu estimulo até vocês a participarem mais também da área de comentários lá do site, lá do Verdazo. Tá? Sempre que a gente coloca uma notícia, sempre que a gente coloca uma, enfim, uma opinião, um blog, um vídeo, como fez o Michel Lopes aqui, que deu um pingo bacana e fez uma pergunta espetacular, que eu faço questão de ler. Eu vou ler até com a voz impostada. Olha que pergunta espetacular. Dizem que há um meio-campista chileno que hoje atua no Colo-Colo, que é muito bom. Tu não concorda? Você é um canalha. Você é um canalha. Você é um canalha. Você não vale nada, Michel Lopes. Que seria bom, né? Se ele jogasse o que ele sabe no Palmeiras, se ele fosse sério, se ele tivesse respeitado o Palmeiras na segunda passagem dele, né? Que pena, que pena. E ele jogou fora a chance de ser ídolo do Palmeiras. Quero que ele pergunte pro Evair, pro Edmundo, pro Zinho, pro César Sampaio, o que é ser ídolo do Palmeiras? Né? Coisa que ele não vai saber o que é. Ele levou na cara do Marcos Assunção e levou bem levado, merecido. Mas valeu, boa sua tentativa, viu? Senhores, obrigado pela companhia. Periscato, parece que volta na sexta, né? Do jeito que tá, já voltou com tudo, né? Os assuntos. Vai voltar na sexta. Quarta-feira tem mesa 42. Quinta-feira tem Verdazo na Copa. E sexta-feira tem Periscato de novo. Então só amanhã que eu vou tirar uma folga, tá? Então quarta, quinta e sexta já tem agenda. E Verdazo na Copa no domingo também, quando acaba. Quando acaba, não é quinta, sexta, não. Aí terça-feira tem Verdazo na Copa. Então, aí Periscato na segunda, Verdazo na Copa na terça, quando acaba as oitavas, certo, rapaziada? Muito obrigado, então, mais uma vez pela companhia. Até quarta-feira no Mesa 42, que vai ser na Armada. Agora vai ser na Armada mesmo. Valeu, um abraço a todos. Olha as figurinhas aí, hein? Vocês têm que clicar nas figurinhas que vão aparecer aí, hein? Ao vivo? Não, agora não tá mais ao vivo.